também protejo esse mundo. Nasci com poder enorme, porque eu sou o filho de Goku. Eu posso ser uma criança, mas me vencer não vai ser fácil assim. Carrega escondida dentro de mim a fúria de um Saiyajin. Hades, não vou deixar você continuar. O quê? Ferindo meu pai. Então me ouça gritar. Meu poder se elevar. Agora você vai pagar. Eu não vou te perdoar. Não posso controlar a raiva em meu coração. O meu poder está além da compreensão. Hoje a terra vai tremer diante de mim. Esses malditos vão conhecer a fúria de um Saiyajin. Lutando contra o céu, vem, vem. Eu sei que sua última esperança é da humanidade. Sim. Esse inimigo é cruel. Ele é criado pra ser perfeito com suprema habilidade. Ele quer ver a minha raiva, faz de tudo pra mostrá-la. Mas se eu perder minha calma, meus amigos, eu posso ferir vocês. Yeah, yeah. Mas não pude conter minha fúria quando o céu matou o Android 16. Posso sentir essa raiva preenchendo meu coração. Meu ki aumentando além dos limites da imensidão. Você não queria ver? Então vou te mostrar. Se eu vou te matar, não venha chorar depois. Esse é o poder de um Super Saiyajin 2. Em meio às lágrimas, eu entendo que não é pecado lutar pelo que é certo. Pode crer, seu onde esmaga como inseto. Vai sentir o medo de pé. Você não sabia que essa minha fúria me torna o homem mais forte do universo. Não posso controlar a raiva em meu coração. O meu poder está além da compreensão. Hoje a terra vai tremer diante de mim. Esses malditos vão conhecer a fúria de um Saiyajin. O meu pai deu sua vida para te destruir, mas você voltou. Meu pai me dei energia pra mandar esse demônio pro inferno. Então vem! Eu vou me vingar. Yeah, yeah. Isso vai acabar. Yeah, yeah. É agora ou nunca. Vem, vem! Kame, kame, ha! Oh,